dó demais. Saber que eu errei e não poder voltar atrás. Olhando nos teus olhos não me vejo mais. Mesmo a solidão por te fazer sofrer. Esqueço até de mim, mas não esqueço de você. E sei que ninguém pode nem vai te fazer.